Riqueza em Portugal já não chega para pagar dívidas ao estrangeiro. Cidadão impedido de doar sangue por ser gay. Vaticano nega que celibato seja causa de abusos sexuais. Estas e outras notícias já a seguir aqui na Antena Web. Aqui e além por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Antena Web dá-te música. Música. E mais música. Desde 2006, ano da abertura do SOS Professores, que cerca de 600 docentes se queixaram à linha por serem vítimas de atos de violência. Às agressões físicas e verbais juntam-se situações de indisciplina, como aquelas que terão estado na origem do suicídio de um professor de música de uma escola de Fitares. Os alunos são a principal razão de queixa, mas também os encarregados de educação agridem os docentes. Da análise aos dados da linha, uma iniciativa da Associação Nacional de Professores, constata-se ainda que são sobretudo as mulheres que procuram apoio. As faixas etárias dos 40 aos 49 anos e dos 50 aos 59 representam quase metade das chamadas efetuadas. Segundo Mário Nogueira, da FEMPROF, as mais novas acabam por ter algum receio de fazer queixa, até por estarem há menos tempo na profissão. Já nas professoras com 50 ou mais anos, verifica-se um desgaste físico e psicológico. Podem ter a experiência de como lidar com situações problemáticas, mas o desgaste faz com que recorram a linhas como esta para terem algum tipo de apoio. Os dados da linha demonstram também que são os alunos do terceiro ciclo, precisamente o nível de escolaridade da turma que alegadamente agredia o professor de Fitares, com 50 queixas, e do secundário, que motivam mais problemas. Desde 11 de setembro de 2006 até 19 de junho de 2009, a linha recebeu 353 contactos, dos quais 184 foram efetuados durante o ano letivo de 2006-2007, 136 em 2007-2008 e 33 em 2008-2009. A estes 353 contactos juntam-se mais 10, efetuados entre 10 de setembro de 2009 a 10 de janeiro de 2010. Houve ainda o acompanhamento de 228 situações, o que prefaz um total de 581 serviços prestados. Mário Nogueira não se mostrou surpreendido com o elevado número de pedidos de ajuda e realça a necessidade de se apostar na prevenção de atos de violência ou de indisciplina. Mas quando a prevenção falha, os professores devem ter meios para que haja uma punição exemplar. E é neste ponto que o psiquiatra Manuel Louzã Henriques também se concentra e diz que é essencial que os professores sejam respeitados, que tenham autoridade e que possam aplicar uma disciplina atuante. Para o clínico, atualmente os professores não são respeitados, considerando que os alunos veem os docentes como alguém para dar marradas, até porque os próprios encarregados de educação acham que podem bater e exigir dos professores. Louzã Henriques salienta ainda que fala-se muito de bullying, mas o correto é chamar-se má criação. A sociedade quer que cada um acorde o selvagem que tem em si. Pessoas vistas como tímidas ou que gostam de refletir sobre os assuntos são muitas vezes vistas como frouxas. Firmeza, não enveredar pela hipertolerância, são soluções a adotar. O Vaticano nega que a exigência do celibato para os sacerdotes seja a causa dos abusos sexuais dos clérigos que estão a abalar a Igreja na Europa e defendeu a forma como o Papa está a lidar com a crise. A sugestão de que as regras do celibato são de alguma forma responsáveis pelos comportamentos desviantes dos padres abusadores sexuais foi veiculada nos últimos dias em alguns jornais, tendo as mesmas sido questionadas. Muito do furor foi impulsionado por comentários de um dos conselheiros mais próximos do Papa, o arcebispo de Viena, cardeal Christoph Schönborn, que defendeu uma análise honesta de questões como o celibato e a educação sacerdotal para erradicar as origens do abuso sexual. Parte disto é a questão do celibato, assim como do desenvolvimento do caráter, e também uma grande parte da honestidade na Igreja e sociedade, escreveu Christoph na edição online do jornal da Diocese. O gabinete do arcebispo apressou-se a esclarecer que este não estava a pôr em causa o celibato sacerdotal, que só esta semana o Papa Bento XVI reafirmou como a expressão do dom de si mesmo a Deus e aos outros. Christoph já se tinha mostrado receptivo aos argumentos de que o celibato é um problema crescente para a Igreja, principalmente porque limita o número de homens que escolhem a ordenação. Em junho, Christoph apresentou uma proposta no Vaticano assinada por proeminentes católicos australianos a defender o fim do celibato e a possibilidade de homens casados poderem ser padres. Nos dias seguintes ao editorial de Christoph, proeminentes prelados, na Alemanha e no Vaticano, deitaram abaixo qualquer sugestão de que as regras do celibato estejam relacionadas com o escândalo. Está demonstrado que não há nenhuma relação, escreveu num artigo Dom Giuseppe Versaldi, um professor emérito de Direito Canónico e Psicologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. É sabido que o abuso sexual de menores é mais frequente entre os leigos e os que estão casados do que nos sacerdotes celibatários, escreveu. Existem O em investimento 1.402 redes de nova cães está a definidos penalizar como a perigosos pelos rendibilidade seus das donos operadoras. e Os lucros 11.518 das três empresas já terão potencialmente perdido perigosos 607 das 120 raças milhões. declaradas como tal. Ultrarrápida e As regras sinónimo de um apertaram Portugal com a moderno nova e lei e tecnologicamente uma agressão avançado. de um destes É assim animais que a pode fibra valer ótica tem 10 sido anos de encarada cadeia como ao seu tecno proprietário. que vai A não só Direção-Geral de reinventar o Veterinária negócio ainda das não faz a telecomunicações, contabilização mas do também a número forma de como cães vivemos apreendidos em por sociedade. se Mas encontrarem o em investimento situação nesta irregular tecnologia com o aguarda a retorno a longo elaboração do prazo plano de está a controle de afetar cães e seriamente uma a aplicação rentabilidade informática das para começar operadoras a fazê-lo. Portugal No Telecom, entanto, a PT, Brigada ZON e Especial de Sonaicom, Fiscalização como Animal da demonstram os Polícia resultados Municipal de dos últimos Lisboa, 4 anos. criada em 2008, Entre na 2005 sequência e de uma série de 2009, o situações EBITDA, envolvendo cães das resultados antes raças dos potencialmente impostos, menos perigosas, entre os CAPEX, quais o indicador caso de de Sintra, investimento cuja das três sentença é empresas hoje no negócio da conhecida, rede já o fixa, faz. passou de No ano passado foram 864,1 apreendidos 36 cães milhões na de euros capital, para para 200 dos quais da raça 243 Pitbull, milhões, o o que que números dos corresponde a uma registros descida dos cães de potencialmente 621,1 perigosos triplicaram milhões devido de à euros, maior ou 71%. 71%. Em 2007, é responsável pela maior fatia deste bolo, potencialmente 896 vírgula 1 milhões em março do ano passado, para 234 milhões em 2009. E este ano, já há registro de dona de TV Cabos e teve uma evolução positiva. Segundo o comandante nestes 4 da Polícia anos, mas sofreu uma André quebra Jesus de 34% entre 2008 e 2009. Ao já passo está que a Sonaicom agravou este indicador de 42 para 44 milhões de segurança nas ruas apenas e na jardins. Rede fixa. A maioria destas apreensões resultaram de denúncias e o comandante incita as pessoas a fazê-lo sempre que tenham conhecimento de alguém que não aplica as regras de segurança previstas na lei. Os cães apreendidos pela Polícia Municipal não cumpriam as regras, ou não usavam a SAIM, ou o canil em que habitavam não era o adequado. A lei foi alterada por se ter concluído que a simples contraordenação não era suficiente para levar os donos dos animais a assumir comportamentos de segurança que previnam eventuais agressões. Entrou em vigor no início deste ano e prevê que as penas para quem incita o animal à agressão possam ir até aos 10 anos de cadeia se as ofensas provocadas forem graves. Para além disso, há todo um conjunto de procedimentos a adotar, como o uso de açaimo e trela curta ou as vedações das casas com pelo menos 2 metros de altura. Os animais têm de estar registados e terão de ser esterilizados caso não constem dos livros de origem. Se alguém quiser importar um cão de uma destas raças, o mesmo terá também que estar registado nesses livros no seu país de origem e deverá ser inscrito posteriormente no livro português. As multas aplicadas quando não se cumprirem estas regras podem ir até aos 44 mil euros. A detenção do cão carece de licença da junta de freguesia e obriga à assinatura de um termo de responsabilidade, assim como a um seguro, e o dono tem de ter o registro criminal limpo. O animal que tenha atacado alguém é imediatamente recolhido pelas autoridades e pode vir a ser abatido por ordem do veterinário. Os cães apreendidos são recolhidos em centros oficiais das autarquias. Os donos, normalmente, levantam os animais depois de pagar as multas e adotadas as medidas de segurança. A ordem para levantar o cão, porém, é sempre dada por um veterinário. Se este considerar que o cão é perigoso, não o deixa sair. No dia 21 de março de 2007, Vira Chudenko, de 59 anos, saiu para o trabalho, como sempre, pelas 7 horas da manhã. 4 Rottweilers saltaram-lhe ao caminho na várzea de Sintra e atacaram-na violentamente. A mulher acabaria por morrer. O dono dos animais conhece hoje a sentença. Orlando Duarte, acusado de homicídio por negligência, não se convence que as agressões dos animais tenham sido a causa de morte da mulher. Diz que eles eram muito meigos, mas a médica de medicina legal que a observou já declarou ao tribunal ter sido essa a razão da morte de Vira. Os cães tinham fugido de casa na véspera e andavam a monte. No dia seguinte ao ataque foram abatidos. O viúvo de Vira pede uma indemnização de 190 mil euros. O Ministério Público propõe uma pena suspensa de 15 meses. Dos 6 mil milhões de receitas que o governo quer arrecadar com privatizações nos próximos 4 anos para descer a dívida pública, cerca de um terço será encaixado já no ano que vem. De acordo com a estimativa do Ministério das Finanças, inscrita no PEC, em 2011 o Estado irá passar para as mãos dos privados participações empresariais avaliadas em 1.870 milhões de euros, quase mais 700 milhões acima da previsão para este ano. Além das que já eram conhecidas, como a ANA, TAP, INAPA ou EDP, o Governo decidiu alargar o número de empresas a alienar, passando também a incluir parte do capital da CP Carga e da empresa responsável pela manutenção do caminho de ferro, EMF, além de prever a concessão de linhas de comboios e privados e a venda de ativos da área da defesa. Criada em 1992, a partir dos antigos grupos oficiais da CP, a EMF é detida a 100% pela transportadora pública e conta hoje com 1.587 trabalhadores. Em 2009, faturou 90 milhões de euros e teve 1,4 milhões de prejuízos, contra 5 milhões em 2008, o melhor resultado nos últimos 10 anos. A sua privatização é encarada com ceticismo, uma vez que, de acordo com as diretivas comunitárias, a CP só pode fazer adjudicações diretas à EMF, desde que detenha a totalidade do seu capital e desde que esta última fature mais de 80% dos seus trabalhos à empresa-mãe. A venda de uma parte do seu capital a privados altera este paradigma e poderá obrigar a CP a fazer concursos públicos para reparar e manter os seus comboios, forçando assim a criação de um mercado nesta área que neste momento não existe e que, a existir, só se concretizará com a vinda de empresas estrangeiras. Já a CP Carga é a empresa mais recente da transportadora pública. Foi criada em agosto de 2009 a partir da autonomização da unidade de negócios de transporte de mercadorias, da qual herdou a frota e os seus 800 trabalhadores. Com ativos, locomotivas e vagões de 56 milhões, em 2009 bateu o recorde de prejuízos, 35 a 40 milhões de euros, não obstante ter dispensado 80 trabalhadores e contratado 15. A empresa tem a concorrência da Tacargo, empresa privada do grupo Mota-Engil, gerido por Jorge Coelho, que tem vindo a conquistar novos clientes. Além da perspectiva de receitas, o Governo defende que a entrada de privados em empresas públicas serve para partilhar riscos e conseguir uma gestão mais orientada para a lógica dos mercados, ficando assim mais bem preparadas para a liberalização. Uma perspectiva que abrange os CTT, presididos por Estanislao Mata Costa, os Correios estão a preparar-se para a última fase da liberalização do setor postal, que ocorre a partir de 2011. Com a liberalização, qualquer empresa poderá entrar no negócio da distribuição do correio com peso inferior a 20 gramas, que é a única parte do mercado que ainda está por liberalizar. O negócio mais rentável da empresa, que teve um lucro de 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2009, é o das encomendas e Correio Expresso, que foi a primeira fatia do mercado a ser liberalizada. O Público questionou o Ministério das Finanças sobre se está disposto a abdicar da maioria do capital em algumas das empresas públicas, onde é atualmente o único acionista, mas não obteve resposta. Para já, o que se sabe é que o Estado vai vender integralmente o capital que detém em três empresas da área da defesa: a Edisoft, 60%, a Aid, 38,6% e a Empordef TI com 100%. A Edisoft é especializada no desenvolvimento de software para aplicações em equipamentos de defesa, como sensores de navios militares e sistemas de logística militar, e também com alguma atividade na área dos sistemas de transportes e telecomunicações. Tem como acionistas a holandesa Thales, 30%, estando 10% nas mãos de parceiros, nomeadamente quadros da empresa. Já a Aid tem como negócio principal o desenvolvimento de sistemas de comunicações militares. O grupo português EFASEC é dono de 25% e o restante está nas mãos de Rond & Swartz. Em ambos os casos, a participação do Estado é feita pela Empordef Holding, que detém também a Empordef TI, Tecnologias de Informação, criada em 2004 a partir da cisão da área de simuladores aeronáuticos, que pertencia à OGMA. No pacote das privatizações estão ainda incluídos os 100% do BPN, operação que dificilmente dará lucro, os 81,1% da SPE, acionista de uma mina de diamantes em Angola, os 32,7% que sobram da papelaria em Napa e 15% da hidroelétrica de Caora Bassa. O governo pretende ainda vender parte do capital que detém na REN, onde o Estado é dono de 51%, EDP 25,8% e Galp 8%, embora não diga quanto é que vai alienar. Só a posição da EDP vale cerca de 2,5 mil milhões de euros. Depois, há ainda a abertura a privados do capital da TAP. O governo fala agora de um parceiro estratégico, da ANA, dos estaleiros navais de Viana do Castelo e do negócio dos seguros da CGD. Ao todo, são 18 as empresas visadas, ficando de fora ativos como a Companhia de Lesírias e a Águas de Portugal. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contato telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Será posta à venda ainda este mês nas farmácias portuguesas uma nova pílula de emergência que tem uma eficácia de 120 horas, ou seja, até 5 dias após uma relação sexual desprotegida. Só será vencida com receita, mas os médicos ainda a desconhecem. A comercialização deste novo fármaco foi autorizada em maio de 2009 pela Agência Europeia de Medicamento e a França foi o primeiro país a comercializá-lo em setembro. Desde então, segundo informações da Tecnifar, o laboratório que vai distribuir o medicamento em Portugal, já há 27 países que vendem o medicamento que tem por base o acetato de Uipristal. Cá vai ser vendido este mês e custar 29,60 euros. A grande diferença deste novo contraceptivo oral de emergência é o facto de aumentar de 3 para 5 dias a capacidade de inibir uma gravidez indesejada e de, ao contrário das pílulas deste género à venda em Portugal, requerer receita médica. Ontem, vários médicos ginecologistas ouvidos pelo JN disseram ainda desconhecer o novo produto, o que o Tecnifar justifica com o facto de só hoje ir ter lugar à apresentação. Luís Graça, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal e diretor de Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, considerou um bocado bizarro que não tenha sido informado pelo laboratório sobre este novo medicamento, o que habitualmente acontece, e estranhou que, sendo uma contraceção de emergência, esteja dependente de receita médica. Maria José Alves, da Associação para o Planeamento da Família, diz que qualquer aumento das possibilidades de contracepção é sempre uma vantagem e que vão até sugerir aos médicos que prescrevam a receita por antecipação para casos de SOS. O Hospital de Santo António, no Porto, recusou a dádiva de sangue de um homossexual dador há 10 anos consecutivos naquela unidade de saúde porque este respondeu positivamente à questão: se é homem, alguma vez teve relações com outro homem? Aos 28 anos, André Correia contava com um invejável currículo de dador de sangue, uma década de dádivas, até ao momento em que esbarrou num questionário do Serviço de Hematologia, onde lhe era questionado se alguma vez tinha tido relações com outro homem. Um sim à questão levou o hospital, a 10 de fevereiro de 2010, a declarar o estudante de medicina impedido de dar sangue definitivamente. Mas 9 dias depois desta declaração do diretor do Santo António, Manuel Campos, no outro lado da cidade, no Instituto Português do Sangue, André foi aceito como dador, não tendo ali sido considerada relevante a sua orientação sexual. Sempre foi muito responsável, mesmo quando colocou um piercing, aguardou 6 meses até dar sangue, e diz mais, em maio de 2009, doou. Só agora, perante esta questão, e preferindo ser verdadeiro, foi rejeitado por ser homossexual. Segundo o responsável pela área de hematologia, André doou sangue há 1 ano porque não declarou expressamente ser homossexual. Defende Manuel Campos que, ao declarar ter tido relações homossexuais, o jovem ficou excluído a partir dessa data pelos motivos que são subejamente conhecidos de eliminação da dádiva, suportados pelo parecer do Ministério da Saúde. Para o hospital, o facto de ser homossexual e monogâmico torna-lhe menos credível que um heterossexual nas questões a que respondeu antes dessa e menos válido para doar sangue, disse André ao JN, frisando que no questionário entregue a qualquer dador nunca é perguntado se usa preservativo. Numa conversa informal, o diretor disse-lhe que em maio tinha dado sangue porque não tinha indícios, trejeitos, de ser homossexual. Andar de carro é cada vez mais caro. Encher um depósito de gasolina de 95 octanas custa hoje 68,4 euros, mais 4,25 euros que no início do ano. Quer seja de automóvel ou de transportes públicos, as deslocações diárias dos portugueses estão cada vez mais caras. Os preços dos combustíveis têm mostrado em 2010 uma tendência de subida que já atingiu níveis históricos e que, confiando nas previsões dos analistas, tão cedo não deverá ser interrompida. Quantas feitas, o preço médio de gasolina e do gasóleo está hoje em máximos de 18 meses. Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, relativos à semana passada, o preço médio de 1 litro de gasolina de 95 octanas custa hoje 1,368, valor apenas superado pelos 1,395 registados em outubro de 2008. Já para encontrar um preço médio superior aos 1,120, que custa atualmente 1 litro de gasóleo, é necessário recuar até novembro de 2008, à altura em que se encontrava nos 1,122 euros. Além da dimensão significativa, a subida percentual superior a 6% que os preços dos combustíveis registam desde o arranque do ano é sinónimo de um maior rombo na carteira dos portugueses. Se no início do ano a fatura para encher um depósito com 50 litros de gasolina ascendia os 64,15, hoje são necessários 68,4 para encher a mesma quantidade de combustível, ou seja, um encarecimento de 4,25. Por outro lado, um depósito de gasóleo custa hoje 56 euros, mais 3,6 que os 52,4 pagos no início do ano. O relatório do Conselho Superior de Magistratura, hoje entregue ao Presidente do Parlamento, indica que em 2009, 61 juízes obtiveram classificação de muito bom, 86 de bom com distinção, 85 de bom, 8 de suficiente e 0 de medíocre. O relatório do CSM, entregue a Jaime Gama, pelo Presidente e Vice-Presidente do CSM, Conselheiros Noronha Nascimento e Ferreira Girão, registra também 58 juízes com classificações pendentes. Em matéria de classificações dos juízes no âmbito das inspeções realizadas, entre 2005 e 2009 houve apenas 10 juízes classificados como medíocre, 5 em 2005, 2 em 2006, 2 em 2007, 1 em 2008 e nenhum em 2009. Em contrapartida, com muito bom, registam-se 63 casos em 2005, 73 em 2006, 43 em 2007, 73 em 2008 e 61 em 2009. Ao longo dos últimos 5 anos, o bom foi a classificação dominante, com exceção de 2009, suplantada pelo bom com distinção. Em termos percentuais, 25% dos juízes obtiveram em 2009 muito bom, 37% bom com distinção, 35% bom, 3% suficiente e 0% medíocre. O relatório de 2009 assinala que houve um decréscimo do número de juízes com a classificação máxima, correspondendo a uma descida de 4%. Apesar do número de juízes inspecionado ter aumentado 25%, mais 57 inspeções, apenas 61 obtiveram a classificação de muito bom. Em 2008 tinham sido 73, mencionou o relatório. O documento indica que em 2009 verificou-se uma alteração da tendência dos últimos 4 anos, ou seja, uma percentagem superior de juízes classificada de bom com distinção, 37% em 2009 contra 23% em 2008. O número e a percentagem de juízes classificada de bom com distinção foi a maior dos últimos 5 anos, a que também não deve ser alheio o menor número de juízes a quem foi atribuída a classificação máxima de muito bom, referiu também o relatório. Quanto à atuação disciplinar, em 2009 foram registados 41 processos centrados, 34 casos julgados no ano e 7 pendentes. Inquéritos pendentes do ano anterior foram 15 e instaurados 16. Há ainda 5 inquéritos arquivados e 4 inquéritos convertidos em processo disciplinar. Processos findos foram 24 e pendentes para o ano seguinte, 7. O relatório de 2009 salienta que houve um aumento significativo do número de processos disciplinares, de 14 em 2008 e de uma média de 26 nos 3 anos antecedentes, foram instaurados 41 processos disciplinares em 2009, aumento de 98% em relação à média dos 4 anos anteriores. O número de inquéritos situou-se na média dos 4 anos antecedentes, mas houve um maior número de conclusões dos mesmos, encontrando-se apenas 7 pendentes para 2010, disse o relatório entregue ao Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. A 31 de dezembro de 2009, o número de juízes era de 1920, menos 12 do que em 2008, sendo 1774 em funções efetivas e 146 em comissão de serviço. Pela primeira vez, a riqueza produzida num ano já não chega para pagar as dívidas externas. Em 2009, o endividamento atingiu 111% do PIB. O endividamento do país ao exterior continua galopante. No ano passado, mesmo que fosse utilizada toda a riqueza produzida para pagar as dívidas contraídas lá fora, ela não seria suficiente para levar o saldo a zero. A conclusão resulta dos dados divulgados pelo Banco de Portugal. O déficit da posição de investimento internacional de Portugal, um bom indicador para medir a dívida externa do país, atingiu os 111% do PIB em dezembro de 2009. Já em 2008, o peso das dívidas no total de riqueza produzida tinha ficado muito perto dos 100%, mas esta foi a primeira vez que se ultrapassou esta barreira. É o reflexo da fraca competitividade externa. Para manter um determinado nível de vida, o valor acrescentado gerado internamente não foi suficiente, explicou Paula Carvalho, economista do BPI, em entrevista. O desequilíbrio resulta, sobretudo, da falta de competitividade da economia portuguesa, que se reflete no déficit da balança de transações correntes, acrescentou José Reis, economista e professor da Universidade de Coimbra. De acordo com os números, o Estado é o maior responsável pelo desequilíbrio face ao exterior. No ano passado, só em emissão de dívida de longo e de curto prazo, sobretudo obrigações e bilhetes de tesouro e certificados de aforro, as administrações públicas hipotecaram 56,1% do produto interno bruto. O total dos passivos públicos atingiu 97,7 mil milhões de euros, mais 11% do que a dívida detida em 2008. O resumo semanal fica por aqui, até para a semana.